Ficheiro 79, sexta parte, As Chamas da Rebelião, página 641, capítulo 36, Preston Pans, Escócia, setembro de 1745. 4 dias de marcha levaram-nos ao cume de uma colina perto de Calder. Uma região plana e deserta, tamanho considerável, estendia-se no sopé do monte, mas nós acampámos sob a proteção das árvores no topo. Dois sulcos atravessavam a rocha coberta de musgo da encosta da colina, e o tempo, límpido e frio do início do outono, dava a sensação mais de um piquenique do que de uma marcha para a guerra. Mas era 17 de setembro. E se o meu conhecimento superficial da história jacobita estivesse correto, deflagraria mesmo uma guerra dentro de poucos dias. Conta-me outra vez, Sassenach, pedira Jamie pela duodécima vez, enquanto avançávamos pelos trilhos sinuosos e estradas poeirentas. Eu montava donas, enquanto Jamie caminhava ao meu lado, mas naquele instante apiei-me do cavalo para andar ao lado dele e facilitar a conversa. Embora Donas e eu tivéssemos atingido uma espécie de compreensão mútua, ele era o tipo de cavalo que exige toda a nossa concentração para cavalgar. Era muito atreito a atirar um cavaleiro distraído para fora da sela, ao passar sob galhos baixos, por exemplo. Já te disse que não sei muita coisa, repeti. Havia muito pouca informação escrita sobre isso nos livros de história, e nessa altura eu não prestei muita atenção. Só te posso dizer que a batalha foi travada, será travada, perto da cidade de Preston. Por isso se chama Batalha de Preston Pans, embora os escoceses lhe chamem, Batalha de Gladsmuir, por causa de uma antiga profecia que dizia que o rei que regressa será vitorioso em Gladsmuir. Só Deus sabe onde fica o verdadeiro Gladsmuir, se é que existe. Sim, e então? Franzi o sobrolho, tentando lembrar-me do mais ínfimo resquício de informação. Eu podia evocar a imagem mental de um exemplar castanho, pequeno, enxovalhado, do livro História de Inglaterra para Crianças, lido à luz bruxuleante de um candeeiro de querosene num casebre de madeira na antiga Pérsia. Folheando mentalmente o livro, só me conseguia lembrar da secção de 2 páginas que era tudo o que o autor achara adequado consagrar ao segundo levantamento jacobita, conhecido pelos historiadores como a Rebelião de 45. E nessa secção de 2 páginas havia um único parágrafo que tratava da batalha que estávamos prestes a travar. Os escoceses vencem, disse eu imediatamente. Bem, esse é o ponto mais importante, concordou ele, um pouco sarcástico. Mas seria bom se soubesses mais um pouco. Se querias uma profecia, devias ter arranjado um adivinho, retruquei, arrependendo-me em seguida. Desculpa, eu não sei quase nada, isso é muito frustrante. Sim, é verdade. Ele pegou na minha mão e apertou-a, enquanto sorria para mim. Não te preocupes, Sassenach, não podes dizer mais do que sabes, mas conta-me tudo o que souberes mais uma vez. Está bem. Correspondi ao aperto da sua mão e continuámos a caminhar de mãos dadas. Foi uma vitória notável, comecei, lendo a minha página mental, porque os jacobitas eram em muito menor número. Eles surpreenderam o exército do general Cope ao raiar do dia. Lançaram-se do sol nascente. Lembro-me disso. Foi uma derrota fragorosa para o inimigo. Houve centenas de baixas do lado inglês e apenas algumas do lado jacobita. 30 homens, para ser exata, apenas 30 homens mortos no confronto. Jamie olhou por cima do ombro para as fileiras desordenadas dos homens de Lallybroch que vinham atrás de nós, espalhando-se ao longo da estrada conforme caminhavam, conversando e cantando em pequenos grupos. 30 homens, foi o que trouxemos de Lallybroch. Não parecia um número muito reduzido olhando para eles, mas eu vira os campos de batalha da Alsácia-Lorena e as grandes pastagens convertidas em cemitérios lamacentos devido ao enterro de milhares de vítimas. Tudo considerado, disse eu, sentindo-me ligeiramente pesarosa, receio que, na verdade, tenha sido pouco importante, historicamente falando. Jamie deixou escapar o ar dos pulmões pelos lábios contraídos e olhou-me desoladamente. Pouco importante. Sim, bem, sinto muito, disse eu. Não é culpa tua, Sassenach. Mas, de certa forma, eu não me conseguia libertar da culpa. Os homens sentaram-se em redor da fogueira após o jantar, desfrutando preguiçosamente da sensação de estômago cheio, partilhando histórias e coçando-se. A comichão era endémica. Instalações apertadas e falta de higiene tornavam os piolhos tão comuns ao ponto de não suscitarem qualquer observação quando um dos homens arrancava um espécime representativo de uma prega do seu manto e o atirava ao fogo. O parasita incendiava-se por um instante, mais uma entre as fagulhas da fogueira, e desaparecia. O jovem, a quem chamavam Kincaid, o seu nome era Alexander, mas havia tantos Alexanders que a maioria acabava por ser conhecida pelos apelidos ou alcunhas. Parecia particularmente aflito com o flagelo naquela noite. Ele escavava furiosamente debaixo de um dos braços, entre os cabelos castanhos encaracolados, e depois, lançando um olhar rápido para ver se alguém o estava a observar na região das virilhas. Estás infestado, não é, rapaz? Observou Ross, o ferreiro, com simpatia. Sim, respondeu ele. Estes malditos parasitas estão a comer-me vivo. É um inferno tirá-los dos pelos do pau, comentou Wallace Fraser, coçando-se também numa atitude solidária. Sinto arrepios só de olhar para ti, rapaz. Sabes qual é a melhor maneira de te livrares desses malditos insetos? Perguntou prestável Sorley McClure. E diante da negativa de Kincaid, que sacudiu a cabeça, inclinou-se para a frente e cuidadosamente retirou uma vareta flamejante de fogo. Levanta o teu quilt por um instante, rapaz. E eu afugentá-lo-usei com o fumo, ofereceu-se ele, perante as vaias e gargalhadas de troça dos homens. Fazendeiro desgraçado, respondeu Murtagh. E o que é que tu sabes disso? Conheces um método melhor? Wallace ergueu as grossas sobrancelhas castanhas com ceticismo, enrugando a pele bronzeada da sua fronte calva. Claro! Retirou a sua adaga com um floreio. O rapaz agora é um soldado. Deixa que ele o faça como um soldado deve fazer. O rosto franco de Kincaid revelava ingenuidade e ansiedade. E como é que se faz? Bom, é muito simples. Pega na tua adaga, levanta a saia e raspa metade dos pelos da tua forquilha. Ergueu a adaga como um aviso, mas apenas metade, vê bem. Metade? Sim, bem. Kincaid parecia ter dúvidas, mas prestava muita atenção. Eu podia ver o riso formar-se nos rostos dos homens em torno da fogueira, mas ninguém se estava ainda a rir. Então, Murtagh indicou Sorley e a sua vareta incandescente. Então, rapaz, ateias fogo à outra metade. E quando os piolhos fugirem a correr, espeta-os com a tua adaga. O rosto de Kincaid ficou tão afogueado que era visível mesmo à luz da fogueira, enquanto o círculo de homens irrompia em estrondosas gargalhadas. Seguiram-se vários empurrões violentos, quando alguns dos homens fingiam tentar a cura pelo fogo uns nos outros, brandindo pedaços de brasa. Quando parecia que a brincadeira indecorosa estava a ficar fora de controle, com probabilidade de terminar em golpes mais perigosos, Jamie regressou ao trabalho de amarrar os animais. Entrou no circo e atirou a Kincaid uma garrafa cinzenta que trazia sob o braço. Outra foi atirada a Murtagh e os empurrões cessaram. Vocês são todos uns tolos, declarou. A segunda melhor maneira de te livrar dos piolhos é despejar o whisky sobre eles e deixá-los bêbados. Quando estiverem a dormir, inconscientes, levantas-te e eles caem todos ao chão. A segunda melhor, hein? Perguntou Ross. E qual é a melhor maneira, chefe, se é que lhe posso perguntar? Jamie sorriu indulgentemente em redor do círculo, como um pai, divertindo-se com as palhaçadas dos filhos. Ora, deixa que a tua mulher te escate um a um. Dobrou um cotovelo e fez uma mesura na minha direção, com uma das sobrancelhas arqueadas. Se me fizer a gentileza, senhora. Embora tivesse sido apresentada como uma piada, A remoção individual era, na verdade, o único método eficaz de alguém se livrar daqueles parasitas. Eu penteava com um pente fino os meus próprios cabelos, todos eles, pela manhã, e à noite lavava-os com milfólio, sempre que parávamos, junto a águas suficientemente profundas para o banho, e conseguir até então evitar qualquer infestação grave. Ciente de que eu só permaneceria livre dos piolhos, enquanto Jamie também permanecesse, administrava-lhe o mesmo tratamento sempre que conseguia mantê-lo sentado e quieto, por tempo suficiente. Os babuínos fazem isto constantemente, observei, desembaraçando delicadamente um pequeno galho de rabo de raposa da sua espessa cabeleira ruiva. Mas acredito que eles comam os frutos do seu trabalho. Não deixes que eu te impeça, Sassenach, se tiveres vontade, retrucou ele. Arqueou os ombros, ligeiramente, de prazer, quando o pente deslizou pelos fios grossos e lustrosos. A luz do fogo encheu-me as mãos com uma cascata de faíscas e fios dourados. Nunca imaginei que fosse tão bom pentearem-nos o cabelo. Espera até eu chegar ao resto, disse eu, beliscando com intimidade e fazendo-o contorcer-se com uma risadinha. Embora esteja tentada a experimentar a sugestão de Murtagh em vez do pente. Toca nos pelos do meu pau com uma tocha e receberás o mesmo tratamento, ameaçou ele. O que é que Louise de La Tour disse que as mulheres depiladas são? Eróticas. Inclinei-me para a frente e mordisquei a parte superior de uma das suas orelhas. Bem, os gostos diferem, disse eu. Chacun a son goût e coisas desse género. Um sentimento muito francês, devo dizer, não é verdade? Um ronco sonoro, revolvido, interrompeu os meus esforços. Larguei o pente e espreitei assintosamente as sombras entre as árvores. Ou há ursos neste bosque, declarei eu, ou... Por que razão não comeste? Estava ocupado com os animais, respondeu ele. Um dos pôneis tem um casco fendido e precisei de o enfaixar com um emplastro. Não que eu sinta muita fome, depois daquela conversa sobre comer piolhos. Que tipo de emplastro usas no casco de um cavalo? Perguntei, ignorando a observação. Várias coisas. Bosta fresca serve, num aperto. Desta vez usei folhas de ervilhaca trituradas e misturadas com mel. Os alforjes haviam sido despejados perto da nossa fogueira particular, junto à borda da pequena clareira onde os homens tinham armado a minha tenda. Embora eu estivesse disposta a dormir sob as estrelas, como eles faziam, aceitei com uma certa gratidão a pequena privacidade que me foi concedida pela lona da barraca. E como Murtagh ressaltara, com a sua franqueza do costume, quando eu lhe agradeci a sua ajuda por ter erguido o abrigo, o arranjo não era unicamente para meu benefício. E se ele se esgueirar por entre as tuas pernas à noite, ninguém ficará com inveja dele, disse o pequeno escocês, sacudindo a cabeça na direção de Jamie, absorto numa conversa com outros homens. Não há necessidade de fazer com que os rapazes pensem muito no que não podem ter, não é? Sem dúvida, respondi eu, com um tom de irritação na voz, muito atencioso da sua parte. Um dos seus raros sorrisos curvou o canto da boca de lábios finos. Sem dúvida, declarou ele. Uma rápida busca nos alforjes produziu um naco de queijo e várias maçãs. Dei-os a Jamie, que os olhou com desconfiança. Não há pão? Indagou. Talvez haja um pouco no outro saco, mas come isso primeiro, vai-te fazer bem. Ele partilhava a desconfiança inata de um escocês das terras altas em relação a fruta fresca e legumes. Embora o seu enorme apetite o dispusesse a comer praticamente de tudo e em grandes quantidades. Resmungou, dando uma dentada numa maçã. Já que o dizes, Sassenach, digo sim. Vê. Afastei os lábios, exibindo os dentes. Quantas mulheres da minha idade conheces que ainda têm todos os dentes? Um amplo sorriso revelou os seus excelentes dentes. Bem, admito que os teus estão muito bem conservados, Sassenach, para uma senhora tão idosa. Bem nutrida. Isso é o que eu sou, retorqui. Metade das pessoas nestas terras sofre ligeiramente de escorbuto E pelo que vi na estrada, é pior ainda noutros lugares. É a vitamina C que evita o escorbuto e as maçãs estão cheias dela. Ele tirou a maçã da boca, franziu o sobreolho com um ar desconfiado. É verdade? Sim, é, disse eu com firmeza. Assim como muitos outros tipos de plantas. As laranjas e os limões são os melhores, mas obviamente não conseguimos obtê-los aqui. Mas cebolas, repolho, maçãs, come alimentos destes todos os dias e nunca terás escorbuto. Até mesmo as ervas verdes e o mato possuem vitamina C. E é por isso que os cervos não perdem os dentes quando ficam velhos? Eu diria que sim. Ele revirou a maçã de um lado e do outro, examinando-a criticamente. E depois encolheu os ombros. Sim, bem, proferiu dando mais uma dentada. Eu acabara de me virar para ir buscar o pão, quando um leve estalido atraiu a minha atenção. Avistei pelo canto do olho um vago movimento na escuridão, e a luz da fogueira reluziu nalguma coisa perto da cabeça de Jamie. Voltei-me na sua direção, gritando, mesmo a tempo de o ver saltar para trás do toco de árvore onde estava sentado e desaparecer no vazio da noite. Não havia luar, e o único indício do que estava a acontecer era um tremendo ruído de luta nas folhas secas dos carvalhos e o barulho de homens atracados num conflito brutal, mas silencioso, com grunhidos, respirações ofegantes e uma imprecação abafada de vez em quando. Ouviu-se um grito breve e agudo, seguido de absoluto silêncio. Durou, suponho, não mais do que alguns segundos, embora me parecesse um tempo interminável. Eu ainda estava de pé, junto à fogueira, paralisada na minha posição original, quando Jamie emergiu da escuridão sombria da floresta, precedido de um prisioneiro, com um dos braços torcidos por trás das costas. Afrouxando a mão, ele fez a figura escura girar nos calcanhares e empurrou-a bruscamente, atirando-a de costas contra uma árvore. O homem bateu com força no tronco, soltando uma chuva de folhas e bolotas de carvalho. Em seguida, deslizou lentamente e ficou deitado, aturdido, na camada de folhas que caíra no solo. Atraídos pelo barulho, Murtagh Ross e dois outros homens dos Fraser materializaram-se junto ao fogo, içando o intruso sobre os pés, puxaram-no rispidamente para o círculo de luz da fogueira. Murtagh agarrou o prisioneiro pelos cabelos e puxou-lhe a cabeça para trás com um safanão, exibindo o seu rosto. Era um rosto pequeno, de ossos delicados, com os olhos grandes de longas pestanas, que piscavam aturdidamente para as figuras ao seu redor. Mas é apenas um rapazinho, exclamei. Não pode ter mais de 15 anos. 16, corrigiu o rapaz. Abanou a cabeça, recuperando os sentidos. Não que isso faça qualquer diferença, acrescentou arrogantemente, com um sotaque inglês. Sotaque de Hampshire, pensei. Ele estava muito longe de casa. E não faz, de facto, concordou Jamie, de modo assustador. 16 ou 60. Ele acabou de fazer uma tentativa bem real de me cortar a garganta. Reparei, então, no lenço machado de vermelho, pressionado contra um dos lados do seu pescoço. Não vos vou contar nada, disse o rapaz. Os seus olhos eram duas poças escuras no rosto lívido, embora a luz da fogueira reluzisse nos cabelos louros. Ele agarrava um dos braços com força à frente do corpo. Achei que provavelmente estaria ferido. O rapaz estava obviamente a fazer um grande esforço para se manter em pé e direito no meio dos homens, os lábios comprimidos, evitando qualquer expressão teimosa de medo ou dor. Não és obrigado a contar-me algumas coisas, disse Jamie, examinando o rapaz de alto a baixo. Primeiro, és inglês, portanto vieste provavelmente acompanhado de outros homens. Segundo, estás sozinho. O rapaz pareceu surpreendido. Como é que sabe? Jamie ergueu as sobrancelhas. Imagino que não me terias atacado, a menos que achasses que esta senhora e eu estávamos sozinhos. Se viesses com outras pessoas que também pensassem assim, provavelmente teriam vindo socorrer-te de imediato. A propósito, o teu braço está partido? Acho que senti alguma coisa estalar. Se estivesses com outras pessoas que soubessem que não estávamos sozinhos, elas ter-te-iam impedido de fazer uma investida tão tola. Apesar do seu diagnóstico, reparei que três dos homens desapareceram discretamente na floresta, atendendo a um sinal de Jamie, provavelmente para verificar se haveria outros invasores.